2260, tráfego 10 horas, 13 milhas, rumo sudoeste, cruzando 060, subindo para o MIG 100, Charlie 208. Sentido 230. Alô, meu Golf, decolado ao 04, chama o controle Salvador, 199, desce 98. 98, grato. 560, com a November. 97, vai competir com o Arbor, né? Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, contato radar na decolagem, saída Arbor 1, nível 220. 220, Arbor 1, não, via Romeu Golf. Papa Romeu, Romeu Golf, confirma se tem condições de cruzar a restrição da saída Arbor? Firmo. Controle Salvador, muito boa tarde, 3560, descendo via. 3560, senhora identificação, autorizada chegada a Bombed 1, reduz a velocidade para 250 nós, desce e mantém o nível de voo 060. Tabate, cópia. Momo, o WhatsApp. Tem o nível de voo 050. Controle Romeu, Romeu Golf solicita voa de Arbor. Condições de voar left, confirme. Romeu, Romeu Golf, senhorita, solicita voa de Arbor para evitar formação. Gente, cruzado. Vamos lá, voa de Arbor, Romeu, Romeu Golf, graças. O 1885, desce sem restrições para 2000 pés. Autorizado o procedimento, ele é X-Ray, destino 0, reporte estabilizado, ajuste no 092. Romeu, Romeu Golf, tráfego na posição de 11 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível 075, subindo para o nível 180. Mapa dando 72. Golf. 230, retornando Elefa. Ciente, 2230. Copia. 2714, copia. Autorizado para barreiras, meia rota do plano de voo, nível 160. Perfil de saída Momo, após Momo voa posição Zatap, primeira curva à esquerda após decolagem, pista 10. Transponder 5075, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Autorizado para barreiras, na saída Momo, depois Zatap, 160, com curva à esquerda, aciona 5075, controle 198, azul 2714, agradece por essa saída aí, com curva à esquerda. Sou 1885, solicita voar Duna, para evitar tomar saída de pelo. Autorizado Duna, 1885. Autorizado Duna. Romeu, Romeu, Romeu Golf, condições de varna proa 220 por 5 milhas. Sim. Grata. Sim. 3154, aciona a identificação, reduz a velocidade para 250 nós. Número 5 na aproximação, chega da Bomé de Uno, desse mantém o 070. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, retoma a navegação Veiardo. Veiardo, Romeu Golf. Romeu, Romeu, Romeu Golf, confirma destino? Tá, nós vamos ver o outro próximo. Seis. Chão pra ideal. Romeu, Romeu Golf, informa pra ideal para destino. Pois é, tudo sim, meu querido, 275. Seis. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, autorizado direto do destino, proa 275. Aquele que para o ideal é 298, seria. Que seria de água. Temos a praia direta do destino, na 398? Em princípio, aguarde, Papa Romeu, Romeu Golf. Aguarde um minuto, cobra prepara a saída, São Ivo 1, transição Mótima. Tem instruções, desça para 2 mil pés, ajuste 1.012. Autorizado direto conquista, parceiro do 2230. Conquista 2230, muito obrigado. Autorizado direto destino, Romeu, Romeu Golf. Direto na Pro 298, Romeu, Romeu Golf. 3560, desça para o nível 050. 050, 3560. T3560, reduza para 2309. 2309, T3560. Romeu, Romeu, Romeu Golf, informa chamado para pouso. Tuna 0, querido, nosso chamado para pouso no destino. Sim, chama 8, Tuna 0, copiado. Obrigado, Golf. Seria 2230, direto conquista. Confirma por 2230? Cruzado direto conquista. Ativando direto conquista, 2230. Azul 27, 14 autorizado, chame táxi. Cortar ataque, Azul 27, 14. Ei, liga. Carlinho já está autorizado o procedimento, ele é 78, estou na zero, reporta estabilizado. Autorizado, ele é 78, estou na zero, reportará estabilizado, Carlinho já está. Passarelo 2230, chama-se Abre Recife, no 2,5 decimal zero. 2230, obrigado, uma boa tarde. Igualmente. 3560, desça sem inscrições de altitude para 3 mil pés, hoje chão 012. 3560. 3154, sem inscrições de altitude, desça para 4 mil pés, hoje chão 012. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, chama-se André Recife, em 126 decimal 0, em caso de falha, 128 decimal 8. 126 0, 1288, graças a Deus. Só um instante para a cópia, o Charlie Apata. Chamada 326, senhora de inspeção. 195, copia? Copia, 63195. Autorizado para Guarulhos, via perdo 110, Cubá, via perdo 16, após conforme plano de voo, nível 360. Perfil de saída Sanvo 1, Leda Motiva. Transponder 5076, frequência do controle Salvador, 119.8. Chanel 6315, coteja mesmo correto, portão 3, chame pronto, spec, sanamento. Papá Romeu Charlie Alfa Tango, copia. Autorizado voo local com TGL no Centro Administrativo da Bahia, por conta e risco, 500 pés de altitude, decolagem da pista 17, prosseguindo via linha do litoral sul. Transponder 0170, frequência do controle Salvador, 119.8. Prata. Challenge de Tango, completa com a torre 286, bom pouso. Torre 286, uma boa tarde, até. Papa Romeu Charlie Alfa Tango foi intercortado, só confirme a altitude copiada e o transponder. 1980. 1980, voo 885. Estou aí, Papa Charlie Alfa Tango, estabilizado. Tá? Papa Papa Charlie India Tango, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Continua a posição, aguardando a autorização de pouso, tá? Curva esquerda, preparação para o 020, voo 1885. Trans 3193, aguarde cópia, prepara a saída, São voo 1 no transição DOC. Para táxi 2271, 438 a bordo, 5 horas de autonomia, alternando Palma. 2714, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via parte 1 no táxi Índia. Ponto de espera, chame torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, um bom voo. Ei, cliente autorizado táxi, de pátio Índia, chama 186, ponto de espera 2714. Voo 1885, completa curva esquerda até a proa 300. Curva esquerda até a proa 300, voo 1885. Charlie, India Tango avistado, cheque trem de pouso. Pista livre pouso autorizado no 40 graus, 099. Charlie, já Tango, baixado, travado, autorizado o pouso. Perfil de saída Sanvo 1, Leda, Dóquilo, Delta, Oscar, Kilo, Lima e Uniforme. Transponder 5106, frequência do controle Salvador, 119.8. Radar encerrado, 53 milhas sudoeste do Guarulhos Salvador. Chama agora o controle Leozinho, 120.1. Então 3193 correto, portão 11, chama o trampo, espere que você não me. 154, vitoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 360, limite radial 270. 3154, copiou? 3154, copiou? Esquerda, proa 360, tendo como limite a radial 280 Salvador. 1885, desça para 3 mil pés. Descida para 3 mil pés, 1885. 3560, completa com a torre 186. 186, boa. Pé 3154 está mantendo 200 nós, confirma. Barreira 200, tá? Gol no 885, curva esquerda na proa 260. Esquerda 260, gol no 885. Yes. 103560, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 no 2. 612, aguardando. The radar service terminated at 67 miles northeast of Salvador VOR. Call Aracaju Control on the frequency 120.3. Boa tarde, azul 2794. Tente azul 2794, mantenha o ponto de espera. Mantendo o ponto de espera, azul 2794. Se autorizar, a gente decola da intersecção imediata. Talin de Otango, solas 20, Libiano via Delta, chame o sol agora em 121, decimal 1. E alta o sol, carga da. Tente azul 2794, mantenha o ponto de espera. Mantendo. Azul 1885. Gol 1885, encontra-se a 7 milhas, noroeste do Velho Salvador, retoma a navegação, Voiduna. Voiduna, gol 1885. Gol 1885, desça para 2.000 pés, autorizado o procedimento, reporta estabilizado. Descida para 2.000 pés, depois estará estabilizado, gol 1885. Tem 3154, encontra-se a 2-3 milhas oeste do Velho Salvador, retoma a navegação, Voiduna. Duna, 3154. Azul 760, ciente, desça para nível de voo 050, permanece na escuta do controle. Perfil de saída Puca, Jamo, Caju. Transponder 51, 11, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. 150, Puca, Jamo, Caju, é o Brasil 17, 51, 119. Oceanar 6142, correto, portão 4, chama pronto, pushback, se não me engano. Milhas, mantendo 2.000 pés no banco 737, irá percebê-lo como número 2 na aproximação. Capitão Bianca, no Bravo, prossiga. Informa ajuste na 092, Anca no Bravo. 02 é ajuste, certo. 1885, estabilizou? Estabilizando, gol 1885. Gente, chama a torre em 186. 186, gol 1885. De autorização de fogo. Aqui não aguardo o gol 1885. Azul 2794, agilize manobras ali, mantém preparação para decolagem, então óxido autorizado. Azul 2794. Agilizando, vai alinhada a intersecção aqui, Azul 2794. Tem 3560, células 23, libera o VTAX e ECO no 21, decimal 1. 2116. 2794, decolagem autorizada, 120 graus, 09 mais. Iniciando 2794. Boa tarde, 3560, livrou. 560, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08. E a Cova Brava, a gente atrasou nas vizinhanças, mantendo a gente fez um sobrevoo. programa 54, tráfego 12 horas, um helicóptero matando 500 pés, sem interferência na sua aproximação. Xanaga 326, retoma navegação, voa Iduna, reduz a velocidade para 180 mais. Reduzindo 180 mais, voa Iduna 6326. Já está autorizado o cruzamento, acho que está na frequência livre. 85, pouso autorizado, pistão 0, vento 1,00 graus, 1,09. Pouso autorizado, gol 1,885. Azul 27, no 4, decolado 285, chama o controle Salvador, 1,19, decimal 8. 19,8, azul 27, 1,4. Chama a torre em 1,98, decimal 60. Já tem livre acionamento, aguardando o corpo. Olimpo 07. Controle Salvador, boa tarde, 2714, decolou na Momo. Vem aqui o Romeu Bravo, prossiga. Oi, Romeu Bravo, tá na versão de cima nesse exato momento, podendo 500 pés para desvio de formação de chuva. Gente, a intenção? A intenção é prosseguir pro destino, Serra Luís Delta Lima. Salvador, foi Salvador, Centro 3154, tá 2 milhas de quebra. Gente, Centro 3154, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, 3154. WhatsApp? Autorizado o WhatsApp. Autorizado o WhatsApp, obrigado. Próxima 1. 2-1-1-1-1-1-1-8-8-5. Quem é que é o meu prazo, me escuta? Ah, escuta. 1-1-9-8-0. Sim, 9-8-0, muito grato. Estabilizado. 2000 pés autorizado, repetir lá estabilizado, né? 3-2-6. 3-1-8-8-5. Bianco Romeu Bravo, reporta nacional para pouso. Estacionamento, porta 1. Bem, eu vou 3193, porta 1-1, agora de 1 minuto no Jumec. 2,5, tráfego 12 horas, 1,7 milhas, 1 oposto, cruzando 4 mil pés, subindo para 1,60, mapa do ano 72. Começa, 3,26. Azul 714, tráfego 11 horas, 1,6 milhas, rumo leste, cruzando 4 mil pés, descendo para 2 mil, 1,320. Gente, Azul 27, eu não faço. Precisa? Olimpo 07, copia. 07, autorizado, prosseguir para a área Netuno, nível 200, decolagem da pista 1-0, primeira curva à direita, perfil da saída Sanjo 1, após direto o portão da área em coordenação com controle 1-1-9, decimal 8, transponder 5054. É. Sim, né? Sim. 2. 9012, aguardando 6326. Duna. Noite Duna, 1012, é bastante representado, filha. Charlie Alfa Tango, siga. O Charlie Alfa Tango, plano válido mais 30 minutos ainda até as 1800. Caso atrase mais que isso, terá que realizar um novo plano. Caso negativo, mantenha a cópia anterior. 6321, aguarde cópia, prepare a saída Arbor 1, transição elétrica. Agora é essa, aguardando. Então, 3154, táxi lento via Alfa, mantenha a posição antes do táxi de leste, aguardando para ingresso. Táxi 131-931-803-323, Campinas. 3193, autorizado táxi até o ponto de espera da Pistão 0, via Pátio 1, táxi Índia, no ponto de espera chame torre 118.6, o ajuste no 0 no 2, um bom voo. 0 no 2, Pátio Índia, Pátio 6, Zona 54, após passagem da aeronave da companhia, iniciando o táxi a partir do portão 11, após passagem da mesma ingresso, Juliette, portão 11. Gente, mantenha-se em condições visuais, no escudo do controle, o ajuste 1012, aqui no braço. Do controle Salvador, 119.8. Oh, 360 para Brasília, guiando para os alunos 7, escola da 10 na Arbor 1 Eletro, 1-6, 98 controle, 321 no portão 62. Chanel 6321 correto, portão 62, deixa-me entrar no spec, na minha. Charlie November, sending me maintain to level 180. Cara, direito, 211, ficou. Mike Federal, fazer a banda nossa mais cedo, comprada a casa para pouso no aeródromo. Gente, confirma visual com campo. Contato visual com campo, Mike Federal. Chama a torre 118, decimal 60. 1-8-6-0, Mike Federal. Torre Salvador, é o papapá Mike Victoral. É papapá? Papapá Mike Victoral, está se aproximando da casa para pouso no pátio 5, quando conforme as instruções autorizado, Mike Federal. Ok, gente, Mike Romeu, autorizado a final do 1-7, aguarde autorização de pouso. Autorizada a linha 1-7, aguarda a autorização, Mike Victoral. Torre, Salvador, 3193, estamos esperando o 0. Então, 3193, autorizada a linha de decolar, pistão 0, vento 120 graus, 1-0 mais. A linha de decolar, 1-0, 3193. Canal 6315, autorizado, sanitário. Bravo 2233, transfere a informação Papá. Passarei 2233, acena de identificação, reduz a velocidade para 230 nós, desça e mantenha com a Mandela, nível de voo 060. 2233, informação mantendo cruzeiro agora de 190 nós, indicada, e no nível autorizado, na descida autorizada 060. Certo. Passo de 230, então, na descida. Mantenha, mantenha a velocidade de ground 230 mais. Passarei 2233. Entendi, ground 230. Puxando a linha 326, aguarde antes da TAP 6GS, portão previsto agora 03, sendo liberado neste momento pela aeronave da companhia. Aguardado, 6 Juliette, eu tô na fila da companhia, 6326. Feedback no 461142, possível participar. Chama 1142, número 2 do setor, aguarde a aeronave da companhia já iniciando o número 3. Autorizado, pouso 17, mais lateral. Tá 3193, decolar 237, chama o controle 199398. 1998, tá 3193. Aproximação na 17, se autorizado, transponder em stand-by, já visto o bang na final, mais lateral. Ok, gente. 93, perfil, Sambo 1. Tá 3193, contato radar na decolagem, saída Sambo 1, nível 340. 340, tá 3193. Pulou nessa. Pulou na 164, vistado, todo autorizado, pista 1-0, vento no 2-0, grau 099. 2714, chama sempre resquício em 126.0. 126.0, obrigado. De nada, se deixou. Obrigado, boa tarde. Ok, táxi abaixa a altura, tá livre pra seguir até o parte 5. Fique atento a uma... um trator, próximo táxi ser papá. Para atentar o trator, próximo a mecânica não visual, e a terceira, mais lateral. Controle 2233. Controle 2233, precisa. Ah, qual o nome? Passou no valor na sequência? Número 2 na aproximação. Ah, sim, 2233. 2233, autorizado Varna por hoje de TAP. Por de TAP, 2233. Tá mandando para TAP, né? 315, de alguém, estamos no 64 a bordo, 3 anos de 20, 2 anos de 0, nada de Leão. Puxando R6315, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10 via táxi à Índia. No ponto de espera, chame torre 1198.95, ajuste no 0 no 2, um bom voo. 235, braço, para o lado. Juliette, portão 03, atenta aeronave da companhia, iniciando táxi no setor. Autorizado ingresso via Juliette para o 036, 326. Salvador Salvador, Oceaner 6321, pushback, acionamento, posição 6. Oceaner 6321, aguarde para iniciar o pushback. Número 2 da solicitação irá realizar simultâneo com a aeronave no portão 04. Aguarde na minha escuta, estimado no máximo 1 minuto e meio. Ok, senhorita, aguarde a sua autorização. Olimpo 07, prossigo táxi Alfa, Juliette, Índia, no ponto de espera, chame torre 118, decimal 612, eu ajuste no 012, bom voo. Alô, voo 1164. Voo 1164, táxi lento de Alfa, mantém a posição em seu táxi Juliette, aguardando liberação do portão 04. Alfa, Silvio Juliette, 1164. 6142, coordene com a equipe de solo após passagem da aeronave da Força Aérea P3. Autorizado para o pushback, treinamento, chame táxi. Autorizado para da Força Aérea, autorizado para o pushback, treinamento, toma táxi, 6142. Trudo 2233, existem inscrições para 3.000 pés, ajuste na 092. 3.000 pés, ajuste 10, 12, o 2233. Prezada linha de colapso, está na 0, 120 graus, 099. Rodando linha 395. Chame a 395, autorizada linha de decolagem, está na 0, vento 120 graus, 089. Linha de decolagem, 6395. Oceaner 6321, no portão 62 autorizado, chame táxi. E depois de acionar, chama para o táxi, Oceaner 6321. Voo no 164, mantenha antes da Juliette, portão sendo liberado neste momento, portão 04. Sinal para pouso. Bravo, prossiga. É, sinal para pouso, encerra e via 6. Sim, frequência livre para descansar na sonha e cama brava. Tá bom. Olimpo 07, monitore 118, decimal 6 do setor. Foi 07, autorizado a linha de manter a pista na 0. Chanel 315, decolado de 4-4, chame o controle Salvador 1-1-9, decimal 8. 2-5-1-3-1-3-1-3, fala. Serra Charlie November, chama a torre 1860. 1860, Serra Charlie November. Controle Salvador, Chanel 6315, decolado na sua escuta. Chanel 315, contato radar na decolagem, saída São João, no nível de voo 360. 3601, manchete da Leda, uma ativa. Obrigado, Leda. Leda, direto, minha 3905. Confirme a aeronave, chamou? Sierra Charlie November. Ok, Sierra Charlie November, continua a aproximação, pistão a zero, aguarde autorização de fogo. prossegue, aguardando autorização de pouso para 1-0, Serra 7-90. Nós estamos com pista seca em ambas? Já pista seca? Só 2-2-3-3. Deixa o número 2 para a cópia, aguarde e prepare a saída. São João no transição, ótima. São João 1, Sierra Alfa, November Vitor Oscar 1. Taxa Chanel 1142, 146 bordo, Fortaleza 6:40. Chanel 1142, autorizado táxi até o ponto que espera da pista 1-0, via Taxa Índia, ponte para Chame Torre 1-18, decimal 6-12, ajuste 1-0-2, bom voo. 1-18-6-12, obrigado, 1-1-64, Juliette, portão 04. 04, 1-1-4. Para o Tá na 6321, dê passagem ao Boeing da Gol parqueando no portão 04, após prossiga, parte 1 no Taxi Índia, como número 2 no ponto de espera, chame torre 118, decimal 612, ajuste no 0 no 2 e mongol. Vai passar aqui no ponto, meu Mike Bravinha, que já acordou com a Torre Salvador, chame a mesma em 118, decimal 612, para a corrida abortiva na pista 97. Gente, mais impressão. Está passando o Walter Marker, condições visuais. É, solicita a aproximação visual para a pista no 7. Ok. 7, Arne, November, regra de voo instrumental cancelada de 4 e 7. Da presente, abandona o final da 1-0 com curva à esquerda para uma base pela direita da cabeceira no 7. Abandonando a aproximação final pela esquerda para a base pela direita, pista 1-7, Serra Charlie November. Reposta na final, três checados. Serra Charlie November. Confirme, por gentileza, parte. Após o pouso. Voltará a final com três checados. Vai para a Aerostar, Serra Charlie November. Ok, ciente. Xanamea 1-4-2, ali mantém. Mantém, mantém. 1-0-7, decolada de 4-7, chame o controle Salvador, 1-1-9, decimal 8. Para 1-9-8-0-7. Controle Salvador, Olimpo 07. Olimpo 07, completa radar na decolagem, saída São João no nível 200. Ok, está totalmente visual no setor. É, autoriza manter mil pés indo para a SBR-204. Temos que fazer procedimento a mil pés. Autorizado, Olimpo 07. 07. Ponte 06, parte principal. Autorizado inicial reporte no pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, confirmando a matrícula da Mike Zulu Whisky. Positivo. Gente, reporte para ingresso no pátio 1. Ok, reportarei para ingresso. Azul 4065, copia. Autorizado para Campinas, via Pêndulo 1-0, Fubá, via Pêndulo 1-6, após conforme plano de voo, nível 320. Perfil de saída São João 1, Leda Motiva. Primeira curva à direita após decolagem pista 1-0. Transponder 5132, frequência do controle Salvador, 119 decimal 8. Máximo para o 4065, autorizado Campinas, atendido 1-0, quase atendido 1-6, agora com a porta. A seguida é Santos 1, B da Morte, até o nível 320, curva direita após decolagem, transponder 5132, controle 119 decimal 8, salvador 4065. Azul 4065, correto, parte 3, chama o pronto, se tiver questionamento. De nós. Gente, Serra Tele Novela. O Xenai 6321, autorizado olhar e manter, pista na zero. Sai após o pouso, ok? Ok, ciência. 118, decimal 60, 2233. Ok, estou ciente. Está pronto para iniciar o táxi? Reposta na lógica. Oceaneme 1142, decolando 250, chame o controle Salvador 1119, decimal 80. 98-6142. Salvador, Oceaneme 1142, decolando 250. Oceaneme 1142, contato radar, saída PUCA, nível 350. Pode bater as PUCA? Exato. Afirmo. Salvador, passaria 2233, boa tarde, baixado e travado, LS da 1-0. Xanema 321, decolagem autorizada, pista na 0, vento no 30 graus, 099. Mesmo decolagem, Xanema 321, pista na 0. Passaria do 2233, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Guardar, 2233. Se eu checar também junto à Celeste, não possuo a notificação, aguarde para a cópia, vai até 9660. Aguardar, 9660. 0097, assina a identificação, chegada Bonk, e desse mantenha o 050. Agora sim, a sessão para o 200. Cruzando a sessão para o 200, limpo 07. Chama 315, chama centro de Recife, na frequência 1251, em caso de falha, 128-35. 251-2235, a linha já está pronta para iniciar a corrida. Na 6321, decolada 52, chame o controle 199 decimal 8. 6319. Controle, boa tarde, Xanema 321. Xanema 321, contato radar na decolagem, saída Arboruna, nível 360. Arboruna 360, 6321. Possibilidade de abreviar nossa saída, senhora, algum ponto à frente? 6321, está autorizado para hoje, Lefa. Ele é para 6321. Alô, Salvador, uma boa tarde, ao Gol 2009. Tem a informação aqui, autorização para ele. 3009, ilhéus autorizado, via rota do plano de voo, nível 240. Perfil de saída Sanvo 1, após posição coral, transponder 5141, frequência do controle Salvador, 119, decimal 8. Quero confirmar, é Salvo 1, é isso? Sanvo 1, Sierra Alfa November Victor Oscar 1, após posição coral. Sim, só autorizado para ilhéu, nível vai ser o 240, via rota do plano de voo, Whisky 33. Saída Salvo 1, transição coral, transponder 141 e o controle 198. Voo 2009, portal 9, chama o plano de feedback, esse momento. Funcionar. Abaité 9660, copia? Copia. Autorizado voo local, com toque arremetido em Valença por conta e risco. Altitude de 1.000 pés, decolagem da pista 17, primeira curva à direita, prosseguindo via corredor axé. O transponder 0130, frequência do controle Salvador, 119, decimal 80. Não é mesmo? 1 para 6? 1.000 pés, decola na 17, curva à direita, corredor axé, 0130, 198. Abaixando a 960, está com 3 a bordo, agora está na Confirmando 03 no POB, confirme a autonomia alternada. Três a bordo, autonomia 3 horas, terra era 2. Copiado para acionamento táxi, decolagem, chame a torre em 1 ou 8 decimal 95, corrigindo 1 ou 8 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no 2, um bom voo. 2 meia dúzia. Qual o Salvador, passaria 2233? Passaria 2233, táxi via Alfa, mando reporte antes da taxa Juliette para ingresso do Patinho. Alfa, antes da Juliette, eu vou estar na 2233. Tem estacionamento a critério, vai ser 9660, reporta para iniciar o táxi. Por gentileza, mantenha a posição. A aeronave está passando para ingresso e parqueamento na remota 1 ou 2. Após a mesma, está livre para eu seguir para a posição 065. Positivo, estou mantendo a posição aqui. Passaria do 2233, Juliette, remota 1 ou 2. Juliette, remota 1 ou 2, 2233. Mike do Luiz, que após passagem da terra ainda passaria do autorizado para seguir até o 06, reporte ao TR, graças pela colaboração. Se você passar o ATR, autorizado até o 097, caso deseje e adianta o seu lado autorizado, dona. Ok, guarda. Chama 143, chame o centro Recife, 126.85, alternando em 12545. 125.45, vai lá fazer isso. Já está sendo a frequência livre, mas mais bem, com boa tarde. Alfa, prossiga. Um minuto para a cópia. Baitela 660, táxi autorizado, reporte no ponto de espera da Papá, altimetro no 0, no 2. Papará, ponto de espera da Papá, Baitela 660. Alfa confirmando, Salvador, primeiro sobrevoo até o farol da Garra e após do sangue para se rende a Clínica. Passava mais que literal, autorizado Salvador, se rende a Coimbra. Inicialmente sobrevoo em Pituaçu até o farol da Garra. Decola com Proaçu em coordenação com a torre no corredor Axé. Aciona 01142, controle Salvador 119.8. Baitéia 9660, autorizado ingresso a Ponte Anel do Pronto, Pistão 7. Baitéia 9660, copia a torre? Tá, copia, autorizado, ingresso, copia. Afirma, a Ponte Anel do Pronto, confirme. A matrícula da aeronave é a Papatão Mike Fox, eu acho. Mike Fox, track, eu acho, confirma. Vai realizar o check de motor aqui na Ponte Anel, o 9660, o 9660. E se a gente chama quando pronto para ingresso na pista, então aberta 960, modifico o transponder para 0140. 0140, trabalha pronto. Decolagem com a torre 118.5, 118.6, ajuste no 012. Entrada Quebec, autorização Natal, São Gonçalo do Amarante. Chamei 1-2-1-1 para o pushback acionamento, 4 meses. Vamos à esquerda, subida pouca, transição ZIPAR, via pêndulo 1-0, transponder 5-1-5-4, controle Salvador 1-1-9-8. 7 horas passando, vento 1-2-0 graus, 0-9 nós, 1-0-1-2 ajuste, colagem autorizada, comprou a sua. Você assim comigo, você chama isso correto? Foi me transferir para o chibé questionamento. Pará, obrigado. Ô, Salve Salvador, o TAM 3567, cliente da Quebec, autorização Brasília. O 3567, fui para Arboruno, transição Alepa, mais de um minuto, cópia. Arboruno, Alepa, guardando, 3567. Salve Salvador, é o TAM, mais Mike Zulu, Luiz, prossiga. Informando aqui o tempo do reboque na ponte 06. Gente, livre forte. Graças, boa, boa tarde. Prossiga. Próximo meu, 143, 17. Autorizado, chumitário. Saiu 500 pés na linha do litoral sul, agora está cheio, seu controle. Já não está sendo acionado, 500 pés no litoral sul, vai aguardar para a transferência, tá bom? Ponte da 1-7, na Tapa, pronto, a Baitéia 9-6, né, Zé? Baitéia 9-6.